agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Diga Lá ao Senhor Fado. Muitas emissões têm passado aqui pela nossa rádio, têm corrido por esta nossa grelha de programação. Todas elas diferentes, umas mais bonitas, outras menos bonitas, umas mais a seu gosto, outras menos a seu gosto, mas certo é que o programa Diga Lá ao Senhor Fado, apesar de ter tido agora algumas irregularidades por problemas técnicos, tem estado consigo e tem trazido grandes fados e grandes fadistas. Não vai deixar de acontecer, porque o fado, esse é um tesouro português que deve ser respeitado, amado, ouvido e sentido. E a sua rádio dá-lhe sempre a oportunidade de que isso aconteça. Já sabe também que pode ouvir aqui aquele fado que você tanto gosta, que tanto é especial para si. Já sabe, é só pedir através da nossa box de comentários ou então através do nosso e-mail geral.radioantinaweb@gmail.com. Sinta-se à vontade e peça o seu fado. Vamos começar com Fernando Maurício, que nos traz o fado Tão Mentirosa. Logo depois ficamos com Maria Armanda, Rosa Livre, e terminamos com Água e Mel, na voz de Alexandra. Três fados, três fadistas, para si aqui no programa Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre em português. Não sejas cabeça tonta, tem maneiras, tem juízo, nunca digas mais que a conta, nem menos o que é preciso. Nunca digas mais que a conta, nem menos do que é preciso. De cada vez beijava a tua boca mimosa, confesso que não esperava que fosses tão mentirosa. Confesso que não esperava tão mentirosa, que eras só minha. Juravas de mãos em cruz sobre o peito, ao outro dia quebrava a jura que tinhas feito. Ao outro dia quebravas a jura que tinhas feito. É verdade, confirmada nesta vida. Infelizmente, quem mente por tudo e nada, quanto mais jura mais mente. Quem mente por tudo e nada, quanto mais jura mais mente. Vermelha do sangue vivo dos que viveram sem medo. Vermelha do sangue vivo dos que viveram sem medo. Rosa menina em abril, em maio rosa mulher. Rosa menina em abril, em maio rosa mulher. Cai em setembro a frio, em março a cria colher. Cai em setembro a frio, em março a cria colher. Rosa livre, rosa livre, nos campos da minha terra. Rosa livre, rosa livre, nos campos da minha terra. Flor de sangue que redime soldados do fim da guerra. Flor de sangue que redime soldados do fim da guerra. Rosa livre, rosa livre, a gritar num tempo novo. Rosa livre, rosa livre, a gritar num tempo novo. Rosa cada vez mais livre, de peito aberto do povo. Rosa cada vez mais livre, no peito aberto do povo. Diga lá, ó senhor fado. ficar com mais três fados aqui no seu programa. Vamos ficar com Na Vida Tudo é Fado, na voz de Rodrigo. Logo depois, ficamos com Remorso, na voz de Alfredo Marceneiro. E terminamos com As Pedras da Minha Rua, na voz de Fernanda Maria. Três fados, três fadistas, aqui no seu programa repleto de alma portuguesa. O fado vem do tempo das caravelas, em que mar fora muita vez era cantado. Faltava o vento, então é que eram elas. Salta a guitarra do saco e vai disto, lá vai fado. Na vida tudo é fado e há fado. Uns tristes, outros mais alegres. Eu vivo a cantar um fado desses fados, já tão cantados, mas que tu ainda me pedes. Depois, mais tarde, andou por fora de portas e em palácios, alta noite foi cantado. Mas nas tabernas, entre copos e garotas, aparecia uma guitarra e vai disto, lá vai fado. Na vida tudo é fado e há fados, uns tristes, outros mais alegres. Eu vivo a cantar um fado desses fados, já tão cantados, mas que tu ainda me pedes. Eu vivo a cantar um fado desses fados, já tão cantados, mas que tu ainda me pedes. Diga lá ao Senhor Fado, com Joana Santos. Que eu tenho de abrir a porta.

e nós depois passámo-lo aqui. Pode ter a certeza que sim. É sempre muito bem-vindo esse seu pedido. Já sabe também que a nossa box de comentários está sempre à espera do seu pedido. Fique bem, desejo-lhe tudo de bom e já sabe, a minha equipa do Diga Lá ao Senhor Fado está de volta com mais fatos, mais tesouros portugueses. Agora mais tesouros portugueses. Agora ficamos, já me estou enganando, agora ficamos com Troçaste, na voz de Nunes Aguiar, e terminamos com Parei à Porta de um Bar, na voz de João Brada. Fique bem e até amanhã. Troçaste dela, porquê? Diz-me, porém, troçar é do teu agrado e não do meu. Ela diz que não vê e entende bem, porque é feliz a meu lado como eu. Ela diz que não vê e entende bem, porque é feliz a meu lado como eu. Só quem te conhece bem como eu conheço, na tua maldade crer e na intenção. Não negues porque vi bem e não mereço. Troçaste dela porque sem ter razão. Não negues porque vi bem e não mereço. Troçaste dela porque sem ter razão. Troçaste só de me ver um certo dia a passar com ela ao lado eternamente. És a mesma até morrer, tua magia. Troçar é do teu agrado, infelizmente. És a mesma até morrer, tua magia. Troçar é do teu agrado, infelizmente. O passado é folha morta que revive, o teu defeito revê e a tua imagem. Tua trouxa pouco importa, pois não vive. Ela finge que não vê, embora veja. Tua troça pouco importa, pois não vive. Ela finge que não vê, embora veja. Ela sorriu para mim, entremecida, dizendo ter perdoado, mas porém, como diz, ela é assim na minha vida. Porque é feliz a meu lado, eu sou também. Como diz, ela é assim na minha vida. Porque é feliz a meu lado, eu sou também. Contigo entrei para ver se ali parava a mulher que eu procurava e que em tempos tanto amei. Para ver se ali parava a mulher que eu procurava e que em tempos tanto amei. Mal entrei com o meu espanto, uma mesa ao canto, a mulher que eu procurava, contendo loucos desejos, desperdiçando meus beijos aos beijos que eu te lhe dava. Contendo loucos desejos, desperdiçando meus beijos aos beijos que eu te lhe dava. Sem ninguém se aperceber, chamei à porta, mulher, e contei a vida minha. Eu não sei o que ela pensou, sei que a mesa abandonou, saindo do bar sozinha. Eu não sei o que ela pensou, sei que a mesa abandonou, saindo do bar sozinha. E eu confesso que tive pena daquela mulher serena, onde o destino apertou. E eu saí do bar a correr, ajudei essa mulher, tão infeliz como eu sou. E eu saí do bar a correr, ajudei essa mulher, tão infeliz como eu sou. E eu perdi-me lá na viela, chorei abraçado a ela, chorámos a mesma sorte. E é por isso que na vida há tanta mulher perdida, que mais lhe valia a morte. E é